algo que faz a cabeça. Mas com a certeza não é o back. Falam da tese que fortalece a sua mente. Sente rimas que vêm com palavras quentes, quentes, música bela. Consome aí, vai, tudo que é bom na vida que soube o mal vem trilha, fica tranquilo e arrisca em ser feliz. Não ter erro pela fé, irmão nego, se tu tem disposição pra buscar o que tu quer, então faça por amor e de coração. A Deus dou glória pelo que sou e o que faço, parceiro. Vem sem demora, derrota pra quem vive pro dinheiro. Quantos no abismo se encontram sem perceber, vão morrendo. Enquanto eu, nego, firme e forte, sigo vivendo. É assim que é. Na humilde tiro minha onda. Fábio Mago, um rapper de ponta. Sinta comigo, hino negro, a música dela. Sem estresse pela paz, o rap segue agregando morro e favela. É tipo logo que faz a cabeça. Dentro de nós a chama acende, se mantém acesa. Hip hop cresce dentro de nós. É tipo logo que faz a cabeça. Dentro de nós a chama acende, se mantém acesa. Hip hop cresce dentro de nós. Sento peso em quem, sou de louco, tenta ficar parado. Preocupado eu vou ficar com pena, é claro. Se tá no meio se mistura, enquanto é tempo não para no meio que é chato. Pra baixo só vale frequência, excelência, culpa da influência. Sempre na humilde, embabuchando o que pertence a mim. Sempre na malícia, incomodando os que mentem pra mim. Sentimento mútuo, quando chame tá formado o bicho pega rapaz. Uma onda se formando com energia positiva, cativando até que chega pela primeira vez. Sim, fica como onda no mar, pra relaxar, mas ela tirar. É quem tá misturando som de preto, branco, cura toda a diferença, fica na poeira sem frescura. Há muito tempo que faço isso, faço com amor. Sempre na veia, correndo, sinta no sangue, oh. Chegou pra fica valente, cavaleiro eu sou. A poesia me vem, faço que se tá no vento. Acende a chama quando se vai, um é Deus levou. Acende a chama quando nasce um presente, eu bato. Na companhia ganso foi ditado. Deixa de frescura e faz a tua bem calado. É tipo logo que faz a cabeça. Dentro de nós a chama acende, se mantém acesa. Que vou na fé, você já sabe qual é. No RN ou no BE, no boom, bem na caixa você sente a faixa. Aumenta o volume, não baixa. Brindar na taça pela 100% e a turma de raça. Levanta a cara e não disfarça. Admite de vez que aqui no Nordeste não só tem praia ou chapéu de palha. Se não quer ficar em pé, então cai. Se não é da lá, pega o beco, sai. Se quiser se envolver, entra na gada. Disfarça a cara, se descontrai. Tira essa marra aqui, não é papo de bala, nem assunto de paia. No mic não para, nem se compara, então se espalha. Se quiser me chamar, eu vou que vou. Se você duvidou, então sente o flow. E no balanço do mar, eu vou nadar. Tá esperando o quê? Não vou me afogar. Cê tá ligado que eu tô afim de chegar e concluir tudo aquilo que eu sonhei e quis pra mim. Se eu comecei, vou até o fim. Independente de ter de jean, de ser underground ou mainstream. Cabeça tá aqui, então chega aí, vou usar pra foto e te cachis. É tipo logo que faz a cabeça. A chama acende, se mantém acesa. Hip hop cresce dentro de nós. É tipo logo que faz a cabeça. Dentro de nós a chama acende, se mantém acesa.